dançar contigo até o sol raiar. Com sai do lundum, todo mundo vai dançar. Eu vou dançar contigo até o sol raiar. Com sai do lundum, todo mundo vai dançar. Na onda do track, junto o dedinho pra cima, meu track é o novo musistar. Na onda do track, junto o dedinho pra cima, meu track é o novo musistar. Essa dança comigo, sai do lundum, a nova onda do barato, chico pra arrebentar. Essa dança comigo, sai do lundum, no musistar, track todo mundo vai dançar. Roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda. Roda, roda, roda, roda, tu sai do lundum, do novo musistar. Roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda. Roda, roda, roda, roda, tu sai do lundum, do novo musistar. Vai dar certo, senão não vai prestar. The best DJs in Brazil. O considerado Aglison Produções. Eu vou dançar contigo até o sol raiar. Com sai do lundum, todo mundo vai dançar. Eu vou dançar contigo até o sol raiar. Com sai do lundum, todo mundo vai dançar. Na onda do track, junto o dedinho pra cima, meu track é o novo musistar. Na onda do track, junto o dedinho pra cima, meu track é o novo musistar. Essa dança comigo, sai do lundum, a nova onda do barato, chico pra arrebentar. Essa dança comigo, sai do lundum, no musistar, track todo mundo vai dançar. Roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, tu sai do lundum, do novo musistar. Roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, tu sai do lundum, do novo musistar.